Despejamento correto, posição 02, é posto quando pronto, tá? 3, 179. Camarã. Externo, baixado, checado, 6709. 6709, livre pelo sinal no zero, vento 220 graus com meia dúzia de nós. Agora 200 com meia dúzia de nós, altímetro 10, 18. Rede livre pelo sinal no zero, 6709. 188. 288, bom dia, obrigado. Dia. Seguro 8977 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e meia de alternativa. Olho 8977177 a bordo, Guarulhos, 3h30. Afirmo. Autorizado táxi, a Juliette Alfa, mantenha a posição no ponto de espera. Quando pronto, chama 3086, no ponto de espera, ajuste no 098. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera. Mantém, chama 7-0-9, solo 2-6, livre pela direita, chame solo 1-2, 1 decimal 9. Rede ao livrar, chama 1-2-1-9-6-7-0-9. A uniforme decolada aos 2-6, chame controle 1-2-1, corrijo 1-9 decimal 3-5, bom voo. Mike Bravo, uniforme, Salvador, meu cordial. Positivo, está em contato radar, o seu rádio está muito ruim, troca o transceptor. É, 709, bom dia, táxi via Alfa, ingressa Índia, posição 01. Alfa Índia 01, 6709. Ok, visual curva pela direita para Momo. E agora clareza em intensidade 5. Positivo, vai curva fazer a Momo pela direita. Afirmativo. Cuidado autorizado Manati, 500 pés, decolador 7, primeira curva direita, escrito no corredor axé até a liberação do controle Salvador. Aciona 0121 no transponder, controle 119 do final 35, Mike, cuidado. Quer que o Delta Pátio 4 confirme o PLB? No 1 a bordo, tracionamento e táxi, chama a torre, 108, meia dúzia, bom voo. São 3153, livre decolada 10, vento 150 graus com 7 nós. Livre decolada 10, 3153. Salvador, bom dia, 104, ponte espera da 10. Bom dia, 104, faz início da corrida do Airbus da Tallinn, mantém 10. Anima sim, 104. Telefone. Desculpa, Bravo Uniforme. Planejar sua navegação ao passar o nível 100, voo direto para Salgueiro, confirma. Confirmo, passar 100 para Salgueiro, Mike Bravo Uniforme. Seguinte, licenciamento, aguarde para decolagem ao Guardião 06. 3153, decolado aos 30, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Sinal 35, muito bom dia, 03153. Guardião 06, livre decolagem, reporte fora do solo. Bravo X-Ray Fox retornando para Salvador, operação visual ajuste 108. Gravação 08, Bravo X-Ray Fox. Estou em Salvador, muito bom dia, TAM 3153, passa 2700 da Dayal. TAM 3153, este é o controle de Salvador, meio cordial, está em contato radar. 3153, então se autorizar, eu vou após Dael, ou Blé. Dael. Exatamente, 3153. Pode esperar da 10 com 897. Boa noite, 97, ali mantém 10. Ali mantém 10 com 897. Sou eu, Guardião 06, fora do solo. Seguinte, Guardião 06, decolado aos 32, agora transferência para o controle. Bora, Bia. Decolado aos 32, chame controle 19, sinal 35, bom voo. 19, 35, boa. 06, decolado. Salvador 233, chame controle 199 decimal 35, bom voo. 04. 1804, contato radar ali, colagem subvoo 340, saída Golf Bell. Daia vai, para o 340, voo 804. Sério. Controle Salvador, muito bom dia, é o Guardião 06. De Salvador, prossiga via corredor Axé, é de ponto de Ondina, 510 na minha escuta. 06. Altímetro no 08, livre taxi, chama para o ingresso. 397, livre decolar da 10, vento 190 graus com 7 nós. Autorizado a decolagem, 10 para o 1897. Portão 02 autorizado, reporta táxi. Reportará táxi, 3179. Aqui com o Delta, livre ingresso, pateando e pronto no 7. Log 6518, confirma o horário do plano, ainda não inseri no sistema. É, meu amigo, tá aqui pras 11h10, mas parece que tinha feito uma CHG pelos 40, e eu tô te indagando pra ver se chegou alguma coisa aí. O plano ainda não, vou chegar aqui no sistema pra ver se eu consigo visualizar a CHG. Guarde um minuto. Tá joia, obrigado. 7, decolado aos 35, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, gol 9897, bom dia. Nossa. Da Gole 360, obrigado, bom dia. Prisão 53, chame Centro Recife, 1288, alterno 1264, 3153. 2883-64, muito bom dia, tá 3153. Com 1804, sua sessão está restrita ao nível de voo 280, restrito pelo Centro Recife, gol 1804. Restrição 2808-804. Dá a transferência do controle, mais certo dado. E logo é o solo voltando? Mas escuta, amigo. Estou conseguindo aqui visualizar um sistema que já foi feito na CHG, Salvador Recife, às 10h50 Zulu. Confirma apenas o nível de voo. A 370. 370, sente. Olá, solicitores, a Recife confirma. A 20ª milha, mais 5 Delta. Se possível, aproa direto, Manati, mais 7 Delta. Direto Manati, prossiga direto, reportando na 20ª milha. Controle, o Guardião 06, visual com Ondina. Criado frequência livre para coordenação em pouso, Guardião 06. 06. Olha o mais Mike Delta. Prossiga direto Manati, reportando 90 milha, Mike Eco Delta. Pode ser, prosseguirá direto Manati, reportando 90 milhas e está acendendo para 1000 pés, positivo. Mira agora solicitado 1000 pés, submantenha, Mike Eco Delta. Certo, obrigado. Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife 12685, alterno 2545, Mike Bravo Uniforme. 2025124. Primária 12685, secundária 12545. É isso aí, 12085124, 12545, muito obrigado, bom dia. Boa. 1804, chama agora Recife em 1288, alterno 264. 288-264, Recife, voo 8054. Flag 6508, eu só voltando. Mas escuta, prossiga. Já confirmei com o centro, o mesmo ainda não recebeu o seu plano, já informei da CDAG, o mesmo era entrar em contato com a sala do plano Recife. Aguardando apenas a atualização do plano, eu ainda não tenho transponder. Aguarde de coordenação, o Vale Blog 6518. Grato, na sua escuta aí. Muito obrigado. 3179, pronto para o táxi. Tem 226 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Confirmando o PLB 226. Afirmativo. Então, 3179 autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera lá no zero, chama torre 118-6, 1-8-6, quando pronto. O ajuste é no 0-8 até o ponto de espera na minha escuta, bom voo. Ponto de espera pronto, 1-8-6, graças e tenha um bom final de semana. Igualmente. Afirmativo, o 1-8-0-4. Atendido 3-8-0, chame centro Recife, frequência 1-7-2, alternando 261, no volo 7-5, bom voo. O 1-8-9-7, chama agora centro Recife, 1-2-8-8, alterno 2-6-4. 2-8-8-2-6-4, obrigado. A linha decola da 10, vento 180 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar da 10, 3179. Golo 729, mantendo 380, Fábio Centro Brasília, frequência 1213, alternando 3-0, 729, bom. 6609. 340 Brasília. 340 Brasília, será coordenado. Informação em curso de Juliette, aguarde cópia, 6609. TN-09. Logo 6518, eu só estou voltando. Na sua escuta, prossiga. Gente, só para informação, estou checando aqui meu sistema, foi feito a CHG, porém, não temos o plano do trecho Recife-Salvador. O centro acabou de entrar em contato comigo e informou o mesmo, não foi feito o plano, só apenas a CHG. Foi feito o plano de Guarulhos para Salvador, mas o trecho de Salvador-Recife não foi feito, apenas a CHG. Já vamos entrar em contato com a companhia aqui. Muito obrigado, viu? Semana. Controle de Salvador, bom dia. 3179, passa 1500, na Dayão de Neto. 79, contato na área de colagem, suba ao 300, saída da Dayão. 003079. 1844, vou na rua 235, permanece limite, apartamento 310, reação na rua de crack. RJ 6709, autorizado Brasília, nível de voo 340 via Upper Zulu no 7. Decolado 10, primeira curva à direita, saída Gola e transição Ofito. 50 no 5, eu transpondo o controle 1 no 9, decimal 35. 340 Brasília, Upper Zulu 17. Decolado 10, direita, Gola e Ofito. Transponder 50 no 5 e o controle 19-35, RJ 6709. Protegimento correto, posição 01, reporte quando pronto, 6709. Paraná 09. Delta, prossiga. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Está livrando a CTR que 1010, Mike Eco Delta, prossiga para Manati, confirmando o seu chamado de pouso. Seguindo para Manati, 1010, confirma ao 1303, Manati. Sim, seu estimado? Estima em Manati, 1-3-0-3. Para certa, 1-0-4-8, confirme. Confirmado. Para 1048, horas do Lu, estima pouso em Manati, 1303 ou 1103? Estima Manati em mais 12 minutos. Copiado, mais com Delta, frequência livre. Delta livre, obrigado. Manati 1204, com navegação na frente, grátis, agora 35 milhas na frente de ilha. Agora com o centro Recife, pra mim já apareceu o transponder. É, aguarde um minuto. Ah, você escuta. Moro Mato 2, autorizado de 3.150, Moro Mato 2, na chegada Mari. E como tráfego, posição de 11 horas, 35 milhas, rumo oposto, Boeing 737-800, passando nível de voo 340 e subida nível 360.